dia ouviu falar que o Salvador de Israel em Jericó ia passar. E bem no fundo do seu coração, ardentemente desejou com o Senhor se encontrar. Eis que em meio à grande multidão, anunciando a salvação, surgiu Jesus a caminhar. Mas tão pequenino era Zaqueu, que em uma árvore subiu só para ver Jesus passar. Eu com alegria fiz como Zaqueu, abri a porta do meu coração e convidei Jesus para entrar. Do meu coração ele jamais saiu, a minha pobre alma redimiu, a minha vida pôde transformar. Jesus ao pequenino ordenou: desce depressa, ó Zaqueu, em sua casa vou pousar. Zaqueu alegremente obedeceu, em sua casa recebeu Jesus que veio pra salvar. Eu com alegria fiz como Zaqueu, abri a porta do meu coração e convidei Jesus para entrar. A minha vida pode transformar.